terminou, ela tá castigando. Todo minuto é videozinho rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando, ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Deseja, vai. Volta pro Kaique, te deseja, vai. Minha galega, minha galega. Volta pro Cole que te deseja, vai. Volta pro Cole que te deseja, vai. Oh! Isso é Kaique Santana, meu irmão. Arroba Kaique Santana Oficial. A gente terminou, ela tá castigando. Todo minuto é videozinho rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando, ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Deseja, vai. Volta pro colo que te deseja, vai. Minha galega, minha galega. Volta pro colo que te deseja, vai. Volta pro colo que te deseja, vai. Minha galega, minha galega. Volta pro Kaique, vai. Volta, volta, volta. Que te deseja, vai. Minha galega, minha galega. Volta pro Kaique, te deseja, vai. Volta pro Cole que te deseja, vai. Tênis DJ, meu parceiro estourado.